não perca agora na Antena Web mais uma edição de Musicália. A seguir, não deixe de ouvir Nação Roqueira. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa, o seu Musicália, que lhe vai trazer aqui músicas variadas, temas variados. Ora, hoje disse-lhe que iríamos passar pela Roménia, pela Grécia e por um outro país, que não revelei qual é que era. Pois muito bem, vamos começar pela Roménia, desde logo para ouvir a música de Madalina Manole. O tema chama-se Candances Cutime. É como se chama esta melodia que vamos ouvir em primeiro lugar, da Madalina Manore. Para ouvir também, ainda da Roménia, a voz de Savoia. A música chama-se Alina. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso programa Musicália. Hoje começamos pela Roménia, esta edição dedicada então a três países. Acces nou refren minunat. Tu spre mine ai venit, m-ai privit, mi-ai zâmbit și pe ringul de dans m-ai poftit. Feric vârtej a început, care-n mreje n-a prins nevăzut. Și dansam și plutam, împreună visam, într-un ritm ce părea că nu se mai opra. Ce bine e când dansez cu tine și mă strângi în brațe, tot vorbim de dragoste. Ce bine e, ce bine e, sunt ca într-o vrajă, din ea să mă trezesc, nu aș mai. Nici nu știi, dar în fie ce gând te zăresc apărând și te aud vorbe dragi murmurând. La parcă ți-o simt lângă mea și aud ca prin vis muzica. Iar plutesc, iar dansez și iar trează visez, iar pe străzi aș cânta, însă nu întreznesc. Dansează acest apelor. sec, pădurea toată cântă și visul n-a pierit. Aș vrea izvorul să-mi îngâne cântecul dorit. Ești bucur din sufletul meu, ce înflorește mereu. Tu, Alina, numai tu îmi poți da liniștea. Când treci tresat din vis, simțirea mea cutremuri. Îmi par momentele de-acum, povești din alte vremuri. Ești bucur din sufletul meu, ce înflorește mereu. Tu, Alina, numai tu îmi poți da liniștea. Când sunt trist, doar tu știi, Alina. Să-mi redai liniștea, numai cu o vorbă de-a ta. Când sunt trist, doar tu știi, Alina. Să-mi redai liniștea, numai cu o vorbă de-a ta. Te-aștept, pădurea toată cântă și visul n-a pierit. Aș vrea izvorul să-mi îngâne cântecul dorit. Ești bucur din sufletul meu, ce înflorește mereu. Tu, Alina, numai tu îmi poți da liniștea. Agora ouvimos música grega. O primeiro tema é de 1992 e chama-se Tamego. A música é interpretada por Zafiris Melas. Zafiris Melas interpretou vários temas de sucesso, Tamego é apenas um deles, e este, como dizia, é de 1962. A segunda música chama-se Angelic Iliadi e a música chama-se Argizas. O tema, não vem aqui dado, mas é já do novo milénio, do atual milénio. E estas são as duas músicas que escolhi para ouvirmos diretamente da Grécia. Ψάχνεις αλλού με βρεις, τόνο λες ότι χάθηκα τάκα. Αφού ξέρεις καλά πως μπορείς την καρδιά σου να ψάξεις μονάχα. Ψάχνεις αλλού να με βρεις, γιατί χάνεσαι μέσα στα λάθη. Αν κοιτάξεις παντού θα με βρεις, έχει μάτια μεγάλα η αγάπη. Με τυραννά χάθηκε κι αυτό μαζί σου και έτσι βγήκα απ' τη ζωή σου πάλεψα να με κρατήσει άλλη αγκαλιά. Αργήσες σαν όνειρο να βάγισες απ' τον παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Αργήσες να ξέρεις πόσο αργήσες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά που σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Η δική μου στενοχώρια. Τι θυμάσαι, τι φοβάσαι κι είσαι πάλι εδώ. Πέρασε αργά ο χρόνος. Με γονάτισε ο πόνος. Πέτρα έγινε η καρδιά μου. Δεν σε συγχωρώ. Αργήσε. Σαν όνειρο να βάγισες απ' τον παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Αργήσες να ξέρεις πόσο αργήσες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά που σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Αργήσες να ξέρεις πόσο αργήσες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά που σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Já voltamos, é verdade, já voltamos. E agora para ficarmos com mais duas melodias. O último país que vamos aqui escutar é da... aliás, as últimas duas músicas do país que iremos aqui tratar é, precisamente, da Turquia. O que estes dois países têm especialmente em comum é a divisão de uma ilha. A parte sul é Cipriota, aliás, é, a parte de Chipre sul é da Grécia. A parte norte do Chipre pertence à Turquia. Ou melhor... Segundo, os dois estados são independentes, não é? Mas só a Turquia é que reconhece o Chipre do Norte como independente. Bom, vamos ouvir aqui duas músicas. A primeira chama-se Gülseren. E este Gülseren é de Yalin. Para ouvir também Mir Kerem, que nos traz Gülzel Bir Gür. Aliás... Gün, assim está correto. Güzel bir gün. A música então de Mir Kerem. Ora, estas são as últimas duas músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Musicália. Quero desejar então a todos os estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Internet. Lembrando que já de seguida chega mais uma edição de Nação Roqueira com o Silva Júnior. Boa noite e até para a semana. Portmantoya Güzel vücutlar, boş suratlar. Benimse beğenmiş tırnaklarım titrek, ellerim var. Evet dedi, ben de seni aldattım. Bir kez de değil üstelik. Çünkü beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Gönül çelen, gönül çelen. Aynı anda uzanmadan. Hem kırıcı hem kırılgan. Yordun beni gönül çelen. Gönül çelen, gönül çelen. Biraz gerçek, biraz yalan. Hem yara bandım, hem yaram. Bitsin artık gönül çelen. Kırıklarını aldırdım kalbimin. Zırhımı çıkarttım, astım portmantoya. Güzel vücutlar, boş suratlar. Benimse yenmiş tırnaklarım titrek, ellerim var. Evet dedi, ben de seni aldattım. Bir kez de değil üstelik. Çünkü beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Gönül çelen, gönül çelen. Aynı anda utanmadan. Hem kırıcı hem kırılgan. Yordun beni gönül çelen. Gönül çelen, gönül çelen. Biraz gerçek, biraz yalan. Hem yara bandım, hem yaram. Bitsin artık gönül çelen. Gönül çelen, gönül çelen. Aynı anda utanmadan. Hem kırıcı hem kırılgan. Yordun beni gönül çelen. Bitsin artık gönül çelen. Thank you. too.